mão no seu coração assim, ó. Todos, com a mão no coração assim. Diga assim comigo: Senhor Jesus! Senhor Jesus! Tá muito fraco. Diga: Senhor Jesus! Senhor Jesus! Muda o meu coração! Muda o meu coração! Aleluia! Muda corações aqui nesta noite. Moda-me, moda o meu coração.